chamei vários moleques no rádio, mano. Até que eu chamei o Capão e ele não atendeu. Ah, mano, aí. Mas o Capão é sempre assim, né, mano? Aí, eu tô na vibe de sair, mano. Também, mano, aqui já tá Miguel. Vários carros, faz um bom calor, pra gente fazer alguma coisa. Na moral, dei o papo no Neto ali, falei que ia chamar você. Vamos meter o pé, vamos fazer alguma coisa, irmão. É, vou tirar os moleques, ver onde o Rico tá, saber onde o resto do pessoal tá também. Vamos se encontrar e fazer alguma coisa. Sexta-feira, mó lua. O Canela tá vindo a pé, né, mano? De algum lugar, isso aí é certo. Ô, Glória, até que enfim você me atendeu, hein, mano. Na moral, Capão, tô cansado de ser enganado, irmão. Nunca, parceiro, tô aqui às ordens, que chamada. E aí, você tá por onde, mano? Falei com o Água, ele falou que tava tentando falar com você, João. Não, mano, tô aqui no Capão, aqui na Sul. Não vi o rádio dele não, mas ele me chama aí. Qual é a boa de hoje? Então, mano, tá mó lua, tô na mó vibe de fazer um rolê, mano. Juntar os moleque, eles vão resumir as ideias e vamos ver aí pra onde que a gente vai, mano. Mas você tá junto? Demorou, eu vou chegar, mano. A nave já tá preparada. Só avisar, tamo junto. Tudo junto misturado. Vem com a nave, filho. Vem com a nave, vem com a motoca, que hoje é nós. Hoje tem, hein? E aí, Juninho? Tá por onde? E aí, tá tranquilo? Tô tranquilo, mano. É que enfim, esse rádio aí voltou, hein, meu? Faz um tempo que voltou já. Moleque, tem logo uma aranha aqui do meu lado. Que tá rolando? Ah, nós tá aqui na casa do moleque aqui, fazendo barato. Tá mó calor hoje, mano. Tá mó lua, tá da hora. Guita, tá com você? Tá, mano, tá comigo aqui, tá escrevendo barato ali. Ah, ainda bem, né, mano? Pelo menos. Pô, tá louco, hein, mano? Já era hora. Aliás, você fez uma música aí que tua pá de gente, mano. E não ficou mano. Mó fim teatro isso aí. Mas então, mano, é que eu tô fazendo essa daí vai ser os mais, né, mano? Ah, entendeu, Alessa? Que fim, né, mano? Mó fim isso aí, mano. Que morra a minha relação com você, mano. Salve a música, mano. Pai, salve, não sei o que, olha. Voltou a luta do Juneba, mano. Falei, ah, deixa eu ver, cantar ele de quebrado. Não, fica tranquilo, essa aí você vai ouvir, você vai sentir o drama. Fala, moleque. Tranquilidade, velho, só fazendo uns beats aqui. Ah, pode crer, esse moleque tá vendo te fazer um ouvir, mano, tá mó lua. Estamos fazendo os contatos aí, pra gente fazer alguma coisa. Tô colado, velho. Ah, demorou. Vou trombar o Ita lá no Bexiga lá. De lá a gente vai resolver pra onde a gente vai ir. Vai falar pra todo mundo colar pra lá. Vai dar uma rapada lá. Ah, a gente falou um bagulho. Então só pra te mostrar, mano. Pra fazer um trampo. Canta aí um pedacinho, mano. Mais ou menos assim, mano, ó. Deus abençoe o nosso rolê. Que hoje tá mal do meu, tô na vibe de sair. Vem, que eu vou chamar o menino no ID. Vai trocar ideia e resolver qual que vai ser. Mas aí eu te mostro pessoalmente.